Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é terça-feira, estamos no dia 11 de outubro de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Ora, Musicália, para quem não sabe, regressa e com um objetivo. O objetivo de lhe trazer músicas que se ouvem, ou melhor, que não se ouvem aqui em Portugal, prometendo simples porque são cantadas noutras línguas. É verdade, assim acontece, são cantadas noutras línguas. Mesmo, por exemplo, o francês. A partir desta nova série de programas, o francês passará também a fazer parte, claro está, os temas mais recentes, já que os mais antigos ainda eram ouvidos. Atualmente a música francesa terá uma presença muito discreta por aqui, mas também se escutará de quando em vez. Porque atualmente o francês é uma língua de facto muito, muito pouco ouvida por essas bandas. Ouve-se mais o inglês, o espanhol e o português, e não mais do que isso. Não mais do que isso. Música francesa da atualidade não se ouve. Bom, mas eu quero começar esta edição trazendo aqui algumas relíquias dos anos 40, dos anos 50 e até anos 60. Vamos trazer aqui música alguma da Alemanha, ou mesmo porque não, também da Áustria, nomes, ou até mesmo música italiana, porque também não se ouve assim tanto quanto isso. Mas essas serão mais músicas ligadas ao mítico festival de Sanremo. Por agora, vamos abrir com uma música vinda da Sérvia, de Tomas Dravkovic. O tema dá pelo nome de Danka, e é uma música lindíssima que vamos então ouvir para iniciar mais uma edição deste Musicália. Não será apenas com esta música que vamos iniciar a edição de hoje, mas também iniciar com uma outra que dá pelo nome de Polaco, é cantada em búlgaro pelo mais conhecido intérprete da Bulgária, Ljuba Alesic. Ora, Danka, música então de Tomas Dravkovic e de Ljuba Alesic da Bulgária, vamos ficar com Polaco. São estas as duas primeiras músicas que vamos ouvir nesta edição do Musicália para 11 de outubro de 2011. Da ti kažem koliko te volim, Danka. Kad si ti život moj, ja moram da pijem, da ublažim bol. O, kako je tužan ovaj život moj. Ispijam čaše bez prestanka i šapućem Danka, Danka, volim te. Yeah. spijam čaše bez prestanka i šapućem danka, danka volim te. I šapućem danka, danka volim te. Sam srećnik, ali s tobom probat ću. Nisam sluga, ali tebi služit ću. Krenuo sam, ali zbog tebe ostaću. Samo tebi srce svoje pružit ću. Krenuo sam, ali zbog tebe ostaću. Samo tebi svoje pružit ću. Polako, polako, ali sigurno, srce tvoje popustit će, već je umorno. Ja u sebe siguran, u ljubavi uporan, osvajam te, osvajam. Polako, polako, ali sigurno, srce tvoje popustit će, već je umorno. Ja u sebe siguran, u ljubavi uporan, osvajam te, osvajam. Nisam lopov, tvoje srce ukrašću, ni zavodnik, ali tebe zavešću. Nemam ništa, ali s tobom imaću. Tuđe neću, ali tebe uzeću. Nemam ništa, ali s tobom imaću. Tuđe neću, ali tebe uzeću. Polako, polako, ali sigurno, srce tvoje popustit će, već je umorno. Ja u sebe siguran, u ljubavi uporan, osvajam te, osvajam. Polako, polako, ali sigurno, srce tvoje popustit će, već je umorno. Ja u sebe siguran, u ljubavi uporan, osvajam te, osvajam. Već je umorno. Ja u sebe siguran, u ljubavi uporan, osvajam te, osvajam. Polako, polako, ali sigurno, srce tvoje popustit će, već je umorno. Ja u sebe siguran, u ljubavi uporan, osvajam te, osvajam. Polako, com Ljuba Aresek. Mudamos agora de ritmos, de géneros e de épocas. Vamos ficar com dois temas provenientes da, portanto, provenientes do Festival de San Remo. O primeiro tema é de 1951 e é cantado por Nila Pizzi, chama-se Il Alba. É uma música lindíssima, à qual se vai juntar a de Dalara Toni, uma música Noi. Aliás, com a música Noi, uma música, uma balada também, duas músicas que não fizeram muito sucesso, nem mesmo na própria Itália, mas que aqui quero recordar convosco, ou aqui quero trazer-vos. São duas músicas cantadas em italiano. Houve uma altura, esta precisamente, da década de 50 e 60, em que o italiano até era relativamente ouvido. Mas hoje em dia, as referências que temos da música italiana são Laura Pausini. E já temos que nos reportar à década de 1990. Quanto muito, era os Ramazzotti, mas também este tem mais sucesso em Portugal com as suas versões em inglês do que em italiano. Este Fuoco nel Fuoco é um caso raro, digamos assim. Embora, enfim, também não tenha a pressão que tinha outrora este cantor, era o Ramazzotti. Vamos ficar então com esta, com estas duas músicas, a de 51, cantada por cantada por Nia Pizzi, e depois a segunda música então cantada por Dalara Tony, este tema Noi. Antes para ouvir Il Alba, a música então de Nia Pizzi. Segreto del nostro destino, noi soltanto e nient'altro che noi sempre, noi per sempre, finché il cielo avrà una luce, finché il mare avrà una voce, finché un attimo di vita il cuore avrà. Noi sempre, noi per sempre, ce ne andremo verso il sole, sia nel bene che nel male, finché un'alba dalla notte nascerà. Ed il sole tornerà, vita, sì, io ti sognavo e sei qui, è stato come un miracolo, amarti, amarti così. nella gioia e nel dolore, finché un attimo di vita il cuore avrà. Sempre noi, sempre noi, per l'eternità. È stato come un miracolo. La strada dell'amore, nella gioia e nel dolore, finché un attimo di vita il cuore avrà. Sempre noi, sempre noi. Chegamos, estimados ouvintes, ao final desta edição do Musicalia. Vamos fechar com Colo Horos, a música de Akin, e também com Oldeniguida, a música e a voz de Nancy Ayram. Dois temas árabes, um deles já tinha passado por cá antes, o outro nunca passou, passou hoje pela primeira vez, este mesmo de Akin, Colo Horos. E é então assim que fechamos mais uma vez as portas deste musical. Eu prometo que na próxima semana vamos voltar com grandes sonoridades, um pouco por todo o mundo. Por agora despeço-me com um forte abraço e com Akin, Koro, Horos. Até para a semana. Nancy. I love you. Nancy. I love you. Nancy, I love you.